Pai, não pode ser verdade. Será que parece ele mesmo? É o Kovu. Isso parece os caras. Kovu! Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Pomba, segura aqui! Ah, tá! Não me segura! Não me segura! Ah, tá! Você não entendeu o espírito da coisa! Por que voltou aqui? Simba, eu não tive nada a ver com... Aqui não é o seu lugar! Por favor, eu peço o seu perdão. Por favor... Escute ele. Quieta! A primeira vez que veio aqui, você pediu meu julgamento. Eu o faço agora. Exílio! Não! Não! Trazer a discórdia entre nós. Vergonha, nem pensar. Desgraça, atroz. Humilhação para toda uma raça. Vergonha, nem pensar. Desgraça, atroz. Veio trazer a discórdia entre nós. Vai embora, ditador. Vergonha.